Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. dann heute Abend will sie tanzen, dazu braucht sie einen Mann. Wenn sie tanzt, gibt's keine Gnade, dann geht Lilly richtig ran. Tanzt bis in den frühen Morgen, Hilly Billy Country Stomp. Steckt sich unterm Tresen, da hat Lilly ihn gepackt. Lass uns mal ein Tänzchen wagen, heute bring ich dich auf Trab. Hoch das Bein und hoch die Tassen, endlich ist der Joe mal dran. Heute Nacht tanzt er mit Lilly, Hilly Billy Country Stomp. Hilly Billy Country Lilly, tanz mit uns den Country Stomp. Sind zwei und zwei sind vier, das hilft mir zu vergessen, komm her und trink mit mir. Ein Glas Wein und noch eins, was hindert uns daran? Und sind wir am Ende, fangen wir von vorne an. Ich traf ihn eines Tages in einer kleinen Bar. Er war so an die 60 und hatte weißes Haar. Er hat mich gleich gesehen, ich stand noch in der Tür. Er winkte mich zu sich her und sagte dann zu mir: Hey, ein Glas Wein und noch eins sind zwei und zwei sind vier. Das hilft mir zu vergessen, komm her und trink mit mir. Ein Glas Wein und noch eins, was hindert uns daran? Und sind wir am Ende, fangen wir von vorne an. Er sprach von Abenteuern, von einem großen Riff. Und seine Augen glänzten, sprach er von seinem Schiff. Manch unerfüllte Träume ließen ihm keine Ruhe. Er redete und redete, ich hörte ihm still zu. Ein Glas Wein und noch eins sind zwei und zwei sind vier. Das hilft mir zu vergessen, komm her und trink mit mir. Ein Glas Wein und noch eins, was hindert uns daran? Und sind wir am Ende, fangen wir von vorne an. Er sprach von einer Liebe, von Glück und Einsamkeit. Erzählte mir Geschichten aus längst vergangener Zeit. Wir waren längst alleine, die Gläser waren leer. Und als er ging, da rief er mir noch hinterher: Hey, ein Glas Wein und noch eins sind zwei und zwei sind vier. Das hilft mir zu vergessen, komm her und trink mit mir. Ein Glas Wein und noch eins, was hindert uns daran? Und sind wir am Ende, fangen wir von vorne an. Ja, ein Glas Wein und noch eins. eins sind zwei und zwei sind vier. Das hilft mir zu vergessen, komm her und trink mit mir. Ein Glas Wein und noch eins, was hindert uns daran? Und sind wir am Ende, fangen wir von vorne an. Taking you away from all your friends, your family is all around the world. I led you up the hillbilly road to horseflies and lizards, but I've opened up your eyes to what we were, taking you back to nature. Not clean, not ordered. In fact, it's out of control. Hillbilly Road, the bush is out of sight. The world has got so make-believe, you're gonna die of fright when you're walking in the tall grass or the forest at night. But Hillbilly Road is holding on tight. Sometimes it doesn't rain, then it rains too much, but little troubles go away when we touch. Hillbilly Road, the bush is out of sight. The world has got so make-believe, you're gonna die of fright when you're walking in the tall grass or the forest at night. But Hillbilly Road is holding on tight. It's holding on to freedom to be the way it is. It's holding on to what we all are losing. The world is preoccupied with making us all alike, but Hillbilly Road is holding on tight. Hillbilly Road, the bush is out of sight. The world has got so virtual, you're gonna die of fright when you're walking in the tall grass or the forest at night. But Hillbilly Road is holding on tight. Hillbilly Road. I should have took you dancing, a little candlelight romancing, and roses. But I was high upon Boston, I was such a blind fool, and I know it. You won't believe how much has changed since you left. It took losing you for me to find myself. Oh, I wish you could see me, steady hands without whiskey. You'd be so proud. I got a job down at the factory, a brand new suit for Sunday. I'm in church now. It's been 1 year since I sat behind the bar, and I drove by the records, and they've still got our car. I still see you on your knees, begging me not to drive, but I

horas da madrugada eu vi a lua toda doirada seguindo seu roteiro no céu. Eu retornava da madrugada, tinha brigado com minha amada, meu coração era um fogaréu. O meu cavalo muito apressado vinha naquele passo picado, num bafejado que dava dó. Então notei que ele sentia a mesma dor que eu padecia por ter ficado assim tão só. No clarão da lua, no romper da aurora, com a estrela d'alva eu me encontrei. Pedi para ela me trazer a nova, aquela gracinha de mineirinha que tanto amei. Assim os dias foram passando e aquela dor me atormentando, senti que não aguentava mais. Falei comigo mesmo no canto, porque viver deste desencanto, vou reaver toda a minha paz. Joguei a tralha no meu letreiro, vesti meu traje de bandoleiro, peguei dinheiro e revólver bom. E resoluto, com pouca prosa, eu fui buscar a mulher formosa que machucou meu coração. No clarão da lua, no romper da aurora, com a estrela d'alva eu me encontrei. Ela me trazia a querida nalva, aquela gracinha de mineirinha que tanto amei. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloraban su ausencia, toditito se acabó. Ay, ay, ay, ay. Ya no hay palomas, ni flores, ni aromas que alegren allá. Las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó. Ay, ay, ay, ay. Arrieros y mozos toditos se fueron y nadie volvió. Y por eso estoy triste, moreno, por eso me pongo a llorar, recordando las horas felices que

useless for me to stay. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Sitting pretty on her hips, so we shared a Coca-Cola sitting on a log, and I was wanting to kiss her like an old bullfrog. Did you say you're only here for a couple of days? Well, alright, we ain't got much time to waste. We talked till the moon chased the sun from the sky. Said this is hello, it sure ain't goodbye. Write my number on your hand where it's easy to see. Write my number on your hand and give yours to me. It'll look good in blue on your sun-kissed hand. Baby, write my number on your hand. We jumped back in the water in the moonlight glow. I said, come tomorrow where you wanna go. Maybe someplace cool, cause it'll be hot. Do it one more time, I think it might rub off. Write my number on your hand where it's easy to see. Write my number on your hand and give yours to me. Still looks good in blue on your sun-kissed hand. Baby, write my number on your hand. If you're ever back in town, just give me a ring. She said, well, that's so sweet, but if you wanna see me, write my number on your hand where it's easy to see. Write my number on your hand and read it back to me. Yeah, blue would look good with your farmer's tan. Baby, write my number on your hand. It looked pretty dang good with your farmer's tan. Baby, write my number on your hand. Copper line. everybody knew that it made no shine. Not a river new man wanted granddaddy bad. Hit it up a holler with everything it had. Before my time and I've been told, and never came back from Copperhead Road. Sheriff painted on the side. Shot a coat of primer and looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. I still remember that rumbling sound. Well, the sheriff came around in the middle of the night. Heard mama cry, knew something wasn't right. Headed down to Knoxville with a weekly load. You can smell the whiskey burning down Copperhead Road. Lá no culpado, doutor, e o nego velho me. aporreado. Ela nunca é sua neta, na nega chica, o igamula tá bonita, chamariz com tubo lixo. Estouramos chuchu por causa desta danada, pelei com cabo da e me apoderei com cambicho. Tem bate coxa lá no compadre Totó, e o nego veio vetor, engoliu o cheiro do pompado. Fez o puxado lá no fundo do terreiro, o aliforma me tremer e os buchichos aporreados. Você manda ele me esquecer. Se na sua vida sempre fico ausente, mas sei que estou ligado em sua mente. Eu sei que quanto mais me nega, mais você se entrega, que eu sou de você. O telefone é fácil falar, dizer que acabou, que não quer mais me amar. Na vida a tristeza matando uma história. Despedida, não tem cara a cara, não tem recaída. A gente precisa se encontrar agora. Eu quero ver você falar que consegue me esquecer, que terminar por telefone não vai me convencer. Eu quero ver você falar que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, olhando dentro dos meus olhos, só assim vou entender. Vai, bate na palma da mão, quero ver todo mundo participando com a gente, segura. meio da tristeza, matando uma história. O telefone não tem despedida, não tem cara a cara, não tem recaída. A gente precisa se encontrar agora. Eu quero ver você falar. Não digo que eu quero te amar. Não digo que consegue me esquecer. Que termina por telefone e não vai me convencer. Eu quero ver você falar. Duvido que consegue me esquecer. Olhando dentro dos meus olhos só assim. Eu quero ver você falar. Duvido que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer. Que termina por telefone e não vai me convencer. Eu quero ver você falar. Que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer.